O brilho da lua é um convite pra rua. O brilho da lua é um convite, meu truta. O brilho da lua é um convite pra rua. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Mil grau, hein? Vou sair de rolê. Vem com nós. Vou sair de rolê. Afro X. Nove tanto de quebrada. É noite de verão, céu estrelado, lua cheia. Mó sugestão, tô na sacada do quarto, paquerando a lua. Radinho no alerta, lá vem os truta. Nada planejado, por acaso é terça. Mas São Paulo é mil grau a semana inteira. Uma ducha de responsa, eu mereço. Meu polo black, não esqueço. Nego vai doce, modéstia, parte estiloso. Peguei o plaquê, coloquei no bolso. Regata branca, pisante de couro. Meu vulgo em brilhante no cordão de ouro. Agasalho da Adidas, metendo uma marra. Na minha garagem, uma Lambo Impala. Um beijo nos meus filhos aí. Charrian, maluco, M, ele só volta amanhã. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Vou sair de rolê. Porque a noite é uma criança. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Na hora, vou sair de rolê. Mas é nada dança. Boa noite, boemia, fui nessa. Bora pra festa. Já bolei o plano, acionei os mano, o carango tá brilhando. Vai segurando, chave no contato, essa é a hora. Meu CD da Motal faz a trilha sonora. Sem rumo, vou na fé, nas ruas do mundão. Acelero a nave e vou de peão. De nave equipada, low rider tunada. No jet com a rapa, rolezinho com a gata. A rapa quer se divertir, sair, festejar. Só voltar pra house quando o dia clarear. Beber um drink, controlar a emoção. Uns sabem curtir, outros não. Sem perreco, sem chaveco, história triste pelo amor. Aqui não, o nego tem sensor. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Vou sair de rolê. Porque a noite é uma criança. Tá da hora. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Simbora. Vou sair de rolê. Funk. Original Funk. International Gang. Ayo, ayo, ayo, ayo, Brasil! Alô, alô, alô, alô! Todas as solteiras do meu Brasil! O brilho da lua é um convite pra rua. O brilho da lua é um convite, meu puta. O brilho da lua é um convite pra rua. Tô inspirado, vou tirar mó barato. Olha o monte. Boa noite pra nós. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Vem no jet. Vou sair de rolê. Porque a noite é uma criança. Vou sair de rolê. Hoje eu tô de rolê. Vou sair de rolê. Com nós é nada dança. Vou sair de rolê. Vem com nós. Hoje eu tô de rolê. Original Funk. Vou sair de rolê. Porque a noite é uma criança. Vou sair de rolê. Multidão. Vou sair de rolê. Vou sair de rolê. Com nós é nada dança. International Gang.